dizer, preocupa-me bastante observar como a incredulidade moderna se alastra. E essa incredulidade se manifesta nas mínimas coisas. O homem de hoje, de tal modo traumatizado pelos acontecimentos, de tal modo saculejado por um periodismo que explora os seus sobressaltos, os seus temores, as suas dúvidas, as suas inconsequências. São tão terríveis as manchetes de jornais que este homem vai a pouco e pouco perdendo a capacidade de emocionar-se, a capacidade de imaginar. Vai-se a pouco e pouco secando-se-lhe a criação. A realidade torna-se sempre aquilo que ele menos esperava. E a realidade torna-se sempre aquilo mesmo que ele menos desejava. E, consequentemente, ele vai se tornando, cada dia que passa, um inapto a crer, um inapto a admitir a verdade de uma possibilidade que não seja a reprodução da própria realidade em que ele vive. Ele vai cada vez mais sendo um descrente e um desesperançado, porque não aceita mais valores superiores. O melhor torna-se para ele uma mentira. O que ele desejava de mais profundo torna-se para ele uma impossibilidade. As promessas passam para ele a serem apenas falazes. E este homem, abismando-se cada vez mais na desesperança, acaba por não ter fé nem em si mesmo. Então, quando ele chega a esse estado, quando ele nada espera, senão a constante repetição do que menos lhe agrada, quando este homem não pode mais vislumbrar valores superiores para o amanhã, que é a falta de esperança, quando este homem, em suma, não tem mais fé e não tem mais esperança, também não ama. E porque não ama, também não tem caridade. Estou neste momento recebendo um bilhete no qual me faz a seguinte pergunta. Não será a incredulidade, aliás, não será a credulidade própria das crianças e não dos adultos? A pergunta merece uma resposta toda especial. Sem dúvida que não se deve confundir credulidade com capacidade de crer. A credulidade, pelo seu diminutivo na sua formação etimológica, indica que se trata daquelas crenças menores, das crenças sobre a veracidade de um determinado acontecimento ou a facilidade com que alguém acredita ser verdadeiro tudo quanto se lhe diz, ou uma certa aptidão a facilmente deixar-se imbuir de que é real qualquer coisa que lhe conta. Nesse sentido, a credulidade, ela é um tanto infantil, sobretudo quando ela não se estriba em bases mais reais. Mas não quis falar propriamente dessa credulidade. Eu quis falar naquela capacidade comum de aceitar os possíveis com uma certa dose de optimismo e de fé de que eles possam realizar-se quando esses possíveis apresentem valores superiores ao que comumente se vê, ao que comumente nós assistimos. Se não houver essa credulidade, esta segunda credulidade, não é possível nascer nos peitos humanos um ideal. Porque todos nós sabemos que os ideais são praticamente inatingíveis. E o seu valor está precisamente nessa inatingibilidade. Porque os ideais são como fanais iluminando o caminho humano. São como chamas que atraem o ser humano constantemente. Os ideais, pela sua característica de perfeição, colocam-se no amanhã que tudo nos indica ser-nos impossível, mas de cujo amanhã nós podemos cada vez mais nos aproximar. Só desejando o máximo para nós mesmos e lutando por esse máximo, somos capazes de conseguir alguma coisa. Mas aquele que desde o início, desde o primeiro momento, não acredita na própria superação, não acredita na possibilidade de uma superação humana, não acredita que seja possível ao homem vencer as suas deficiências e alcançar a pontos mais altos, este condena a si mesmo à esterilidade de todo o ideal. Não é possível que alguém que não seja capaz de crer em valores superiores, que não possa crer que se instaure em amanhã tudo quanto o homem desejou e todos os valores superiores, ou grande parte, pelo menos, deles, que foram seus sonhos, que foram seus mais acalentados desejos, que esse homem possa estabelecer dentro de si um ideal. Que pode ele esperar, se não a repetição constante, contínua das coisas? Se esta chama que é um tanto infantil, mas que é tão profundamente humana, não os alimentar mais, não brilhar dentro de nós e não nos estimular mais, o homem morrerá míngua de ideais e apenas será uma coisa entre coisas e nada mais.